Queria que você conseguisse imaginar como dói acordar sem te sentir. O arrepio em minha pele, causado pelo vento frio da manhã, me lembra de mais uma noite solitária. Não posso mais contar sequer com a companhia dos soníferos. Me restou apenas a insônia e as lembranças. Maldita. Se você soubesse como lembrar me faz mal, você estaria me fazendo esperar por tanto tempo. Sinto que estou perdendo um pouco de mim a cada manhã acordada sem você. Mas que diferença isso faz? Perdido em você, me sinto em casa. Regarde passer les trains le long des voies éraillées. Petits mégots de rêve écrasés dans nos bouches en cendrier. On souffle sur la vie, rend des flous l'horizon. Où défiler les champs de prisonniers dans la cour en pyjama rayé. Rayé comme un 33, rayé de l'histoire comme un 33, rayé. Rayé comme un 33, rayé de l'histoire comme un 33. We walk around the two, but you said it's not enough. You're sitting in my dreams when my life was the home. Lully like the colors of a limon, lonely sadness. Someone building bridges when others destroy them. Dans les déboires de fumée âcre et les mémoires de face à l'ocre. Un accro de plus à mes grolles au corps de la discorde sensible. Les yeux perdus dans la buée de ce qui ne reviendra plus. I give you back your engine, black magic. Walk around the truth, but you said it's not enough. You were sitting in my dreams when my life was the home. Lonely like the colors of only more lonely sadness. Some were building bridges when others destroyed them. Some were building bridges when others destroyed them. Mesmo que agora eu esteja longe dessa casa, a esperança do regresso me faz suportar a sucessão de derrotas que a saudade me impõe. E um dia, talvez um dia, que seja, eu posso ter a chance de vencer a mais dura dessas batalhas, que é de te convencer a ficar aqui comigo.